trabalho da provedoria foi o trabalho de uma instituição cuja vocação é essa mesma, é de defender os direitos dos cidadãos, é para isso que ela serve, no seu dia-a-dia, em toda a sua atividade. Neste caso específico, foi com este objeto que foi atribuído por resolução do Conselho de Ministros, de fixar com valores equitativos, justos, iguais, as indemnizações devidas aos familiares das vítimas mortais das tragédias do ano passado. E o trabalho foi um trabalho de equipa na provedoria, um trabalho em que todos os colaboradores da provedoria se empenharam bastante para cumprir essa tarefa de forma rápida, que as circunstâncias exigiam, mas sem com isso deixar de ser menos rigorosa. Portanto, o nosso objetivo foi esse, foi ser rápidos e rigorosos e esperamos que justos. O nosso trabalho agora é, no fundo, de fazer uma explicação deste mecanismo dirigido agora à segunda fase, no fundo, das indemnizações, a que o Estado se obrigou, por se entender responsável, por se considerar unilateralmente responsável pelo que aconteceu nos incêndios de junho e de outubro do ano passado, e esta segunda fase dirige-se agora às indemnizações pelos feridos graves.